上上上上上上上上上上上上上上上上上 Ronaldo Cerveja Mania, o Morão da Bahia. Agora vem dançar, dança, dança, mexer, mexer, mexer. Essa batida sem parar. A mão pra cima, vai pra frente, sugando. Depois volta rebolando, vem dançar, dança. Agora vem dançar, dança, dança, mexe, vai. Essa batida sem parar. A mão pra cima, vai pra frente, sugando. Depois volta rebolando, vem dançar, dança. Que loucura, vem pra cá. Você vai tomar. Pra mim não tem hora, é agora. Vem pra cá, agora toma, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu disse, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma, vem. Toma, toma, sem parar. Toma, toma, toma. Eu disse, toma, toma, toma, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Eu disse, toma, toma, toma, vai. Nessa batida sem parar. A mão pra cima, vai pra frente swingando. Depois volta rebolando. Vem dançar, dançar. Agora vem dançar, dançar, dançar. Vai mexendo. Nessa batida sem parar. A mão pra cima, vai pra frente swingando. Depois volta rebolando. Vem dançar, dançar.